Se quer ficar gostosa, eu vou te dar o movimento. Quer ficar gostosa, eu vou te dar o movimento. É muito fácil, é um pra fora e pra dentro. É muito fácil, vai. Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora. Vai, vai. Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro. Olha pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Gostosa, eu vou te dar o movimento. É muito fácil, é o pra fora e pra dentro. É muito fácil, é o pra fora. Vai! Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro. Down, down, down, down, down. Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro. Olha pra dentro. Oi! Olha pra dentro, pra dentro, pra fora. E quarto de pregado. Olha pra dentro. Pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro. Gostosa, eu vou te dar o movimento. Quer ficar gostosa? E aí, mulher, quer ficar gostosa? Quer? É muito fácil, é o pra fora e pra dentro. É muito fácil, yeah. Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora. Quer, vai. Pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro. Olha pra dentro, quebra. Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra dentro.